Aumente o volume, desligue todo mundo! Está começando mais um Imperados Cash! Eu sou o Diogo Coimbra e eu escolho o Luigi. Eu sou o João Oliveira e eu escolho o Toad. Eu sou o Rafael Fernandes e escolho o Copa Troca. Eu sou o Romulo Stoller e eu escolho o Mario. Mario? Que Mario? Quer que eu faça piadinha mesmo? Não, melhor, eu escolho o Yoshi. O Mario é muito chato. Já que você falou, esse podcast é sobre o que mesmo? Eu tô esquecido. Esse podcast é sobre o Mario. Mario? Que Mario? Foi de novo, é que coisa. Não este Mario que vive escondido atrás do seu armário, tá? É o Mario dos jogos de videogame, né? Da franquia, uma das mais famosas do mundo, né? Talvez o personagem mais famoso do mundo dos videogames, né? Quem nunca jogou Mario, quem nunca teve, né? Da nossa idade, nossa faixa etária, né? Você pega aí dos 17 aos 20... 28, logo até 28, todo mundo conhece o Mario, né? Todo mundo jogou Mario. Pô, casa piadinha. É, se ficasse sem teatro, você é pulado. É, João Luke. Mesmo quem jogou os primeiros Mario, jogaram o World, jogaram 64, Mario Kart, Mario Party, e teve o filme, teve o seriado, teve desenho, não teve, ó. Teve. História em quadrinho do Mario. Nossa, tudo, essa eu não sabia. E teve tudo, né? Lembro do Rafael, pensando no Twitter de Super Nintendo, a gente jogando Mario. E é aquela coisa, é o personagem mais famoso do mundo, né? É, todo mundo conhece. Tá, então já que você já fala que todo mundo conhece, como é que é o Mario? O que é o Mario? O cara que anda de vermelho, que é um bigode de chacãozinho com M. Perfeito. O Mario não pode ser furtivo nunca, né? Ele não se disfarça, né? Ele vai lá, tem um M na cabeça dele, o cara sabe o que é ele. É o único cara vermelho no mundo. Você se disfarça, cara. Já se vestiu de coelhinho, de sapo. É, mas continua com bigode. Super-herói. Tá certo, Mas continua com bigode lá, né? É só ele virar o boné pra trás, cara. Bom, o Mario é um personagem da Nintendo, dos jogos da Nintendo. Muito conhecido, criado por Shigeru Miyamoto, né? Grande mago Shigeru Miyamoto. E tem até uma historinha de começo aqui, que a Nintendo tava na época dos arcades, né? Com as fliperamas. E ela criou um jogo que era tipo um Space Invaders, né? Da vida. O jogo foi muito sucesso no Japão, mandou pros Estados Unidos. Achei que ia fazer sucesso pra caramba, ia vender pra caramba, mas chegou lá, não deu certo, cara. O jogo não deu certo. Outras coisas, né, cara? Pô, você vê. Japão, Space Invaders. Space Invaders, pra quem não conhece. Porra, era um jogo muito escroto, que era um quadradinho preto, que era uma navinha que ficava dando tiro em umas outras naves que tava aparecendo. O que foi? É pra falar jogo de navinha. Aquele jogo de nave escroto, é aquele. Aquele. Joguei muito joguinho desse, fala. É. Lembra daquele. Aquele minigame preto que tinha uma curva no meio. Era aquele. Sempre que aquela barriga ali, né? Tinha uma barriga. Então, aí a Nintendo não sabia o que fazer aquelas máquinas encaradas, chamaram o Shigeru Miyamoto, que já trabalhava lá com hardware, montando as máquinas. E o Shigeru teve uma ideia de fazer uma alteração. Daí vem reciclagem, né? Daí vem reciclagem, né? Os caras 300 mil anos atrás já pensavam no futuro do planeta, né, cara? Por isso que o japonês é foda, né? Pra jogar um monte de maquininha fora. Daí, você ia bom por isso. É, não, cara. O cara quer ganhar dinheiro. O Shigeru foi lá, fez umas modificações, que era só você implantar uma coisa, e do nada aquele jogo que não vendia porra nenhuma, se tornava Donkey Kong. Pra quem não sabe, Donkey Kong foi o primeiro jogo que apareceu Mario, né, Ron? É, ele no início, quando ele apareceu, ele era chamado de Jumpman, no Japão. Quando ele foi para os Estados Unidos, ele ainda era um Jumpman, só que o chefe do escritório da Nintendo of America, ele tava devendo umas coisas para ele lá, e em materiais promocionais, ele começou a chamar de Mario. Aí, com o tempo, o Jumpman virou Mario e espalhou pro mundo todo como Mario. Isso já no primeiro jogo. Porque o nome do chefe era... Era Mario. Porque o nome era Mario Segale. É, você mesmo falou aqui em off que a Nintendo tava devendo dinheiro pra ele. É, aí ele não tinha como pagar, e falou, botou o nome. Só de sacanagem você é o cara com nome. Só de sacanagem você é o cara que vai dar nome pro seu personagem mais famoso. Se ele ganhar o dinheiro lá dentro, a direito autoral, usar o nome Mario, ele tá muito. Tá muito rico. Bom, esse cara também, esse Mario Segale, ele tinha uma fama, que ele vivia muito atrás do armário, né? Dessa sacanagem. Isso aí é bom, se você sabe, é diferente do pessoal. Como é que isso aí. Sai do armário, Mario, né? Eu vou dizer aqui que eu, pelo menos, não tenho nada com essa história de ir atrás do armário com o Diogo aí, ó. Mas, cara, olha, se entregando aí, velho. Que malandro, O cara começa a falar isso. Olha só, o cara pega e fala que conhece o Mario que fica atrás do armário. Ele tá aqui com a gente, cara. Vão pensar que a gente sabe também dessas coisas. Caralho, você tá muito doido, cara. Na moral, muito esquisito esse comentário seu. It's me, Mario. Mas então, esse Donkey Kong, né? O Donkey Kong, que é um herói da Nintendo, era um vilão, né, mano? O jogo era simples, né? Ele convertou aquele jogo de navinha pro jogo onde tinha uma fase, e tinha no alto um macaco, que é o Donkey Kong, ficava atacando barris, barris caíam pela fase em várias plataformas que eram inclinadas, e você tinha que pular por esses barris ou destruir ele com martelo. E você tinha que fazer isso pra salvar sua namorada, que se chamava Pauline. Durante também você pegava porra. Não existia princesa nessa época. E caíam itens dela pela fase também, caiu uma bolsa, um guarda-chuva. A Pauline parece muito com a princesa, se você pensar assim, mas não é a mesma pessoa, eles não continuaram. Ela deu o nome dela, Peach, é o nome artístico, cara. Não. Será que é a mesma personagem mesmo? Porque eu tava perguntando, falei isso até antes de gravar o podcast aqui, que é um personagem que nunca mais apareceu, sei lá, eu não sei, não conheço do jogo que ela apareceu. Ela é não, a Peach, cara. Porque não tem nada na história que diga. Tanto que a Peach, o nome Peach, só veio bem depois. Antes, no Mario 1, ele já tinha que salvar a princesa, Toadstool, que era sobre o nome dela, que não tinha o nome Peach, que só foi dado em 93 no jogo Yoshi Safari. Que é muito mais bonitinha, né? Que é muito bonitinha. Depois ela chama mais Peach lá pra todos os dias. Pra criança. Pauline mexe pra todos. Parece aquelas mulheres da Vila Mimosa. Bom, aí ele tinha que lutar contra o Donkey Kong, né? Que uma coisa engraçada também com o nome do Donkey Kong foi esse nome, parece tipo um macaco meio bobão, sabe? Era aquele cara meio vilão, um macaco bobo lá. Que Donkey, né? Seria tipo um. Um burro mesmo. Seria um macaco burro. É. Donkey Kong. Sacanagem com ele, né? Sacanagem. O jogo é basicamente isso. O Mario fica pulando lá, pegando as bolsas. O Mario também, né? Puta que pariu. Ficava pegando bolsa e chapéuzinho, né? Pra devolver pro Paulinho. Quando... Ah, pra devolver. Você que era que ele queria pra ele, né? Sei. Tá aí a história do Mario. Fala que o Mario fica querendo sair do armário, não sai, né? Vamos avançar. Em seguida tem um outro jogo, né? Do Donkey Kong, né, Paulo? Do Mario, do Donkey Kong. Ah, tá. Teve o 2, né? E quando o Mario vence lá e salva a Pauline, ele vai com o sacanete do Donkey Kong aqui, velho. Ele amarrou o Donkey Kong e prendeu. Aí teve o Donkey Kong 2, no caso. Júnior. Você viu o 2 também? É a sequência. Mas que sai o Donkey Kong Júnior, filho do Donkey Kong, pra lá salvar o pai dele. E o Mario é o vilão. Olha, esse é o único jogo que ele é vilão. É tipo novela das 8, né? Cara, o herói que é vilão. É um jogo assim, eu acho que é curto, tem só 4 fases e no final você vai lá e salva teu pai do Mario. Mas já é uma evolução, primeiro só tinha uma fase, né? Mas é uma fase grande, mas cara, não terminava nunca. E o jogo é bem parecido, não era? Bem jeito, né? A diferença entre um e outro é pouco tempo. Eu sei que o Donkey Kong Jr. saiu em 82. Mas o primeiro Donkey Kong, eu não tenho certeza, deve ser de 80, 81. É, deve ser da época que a gente nem sonhava. É. Principalmente eu. É, pois é, né? Esse jogo, o primeiro jogo que o Mario foi o vilão, né? E mais um sucesso. É. E aí ele já era chamado de Mario no mundo todo. Já era chamado de Mario. Era mais um Jumpman. Uma coisa engraçada é que em alguns jogos, realmente, eles jogam o nome Jumpman. O Paper Mario, eles jogam um carinha lá, tem uma luta, você tá numa arena, aí de repente o carinha vai lá, Go Jumpman! Que eu falei? Quer dizer, Mario! O cara tá feliz, né? Deve contar a história de Natal dele lá, chega lá, bonequinho, tá vendo aquele bonequinho? O nome dele é Mario, gosta de mim! Ainda deve mandar um caô, né, porra? Foi inspirado em mim, tá vendo? Aquele cara lá que você é fã. Daí que vem também, né? Segale seria um nome italiano? Porque Mario já é, provavelmente esse Mario Segale deve ter uma ascendência italiana. Aí ele já poderia. E ele puxar essa parada. Quem sabe o próprio Mario Segale não tinha um bigodão. Ou poderia ser baixinho e gordinho. Mas por que o Mario acabou sendo feito como um cara de macacão vermelho, boina e bigode? Essa é uma boa. Eu não tenho nem ideia, você sabe? Eu poderia falar que você saberia. Não, porque na época, desenhar um personagem com apenas 3 cores é uma coisa muito difícil. Ele só usava branco, vermelho e preto. Então ele tinha cabelo preto, bigode preto e rosto branco, com o macacão todo vermelho e bolha vermelho. O bigode era pra cobrir a cara e não precisar desenhar a boca. A boina era pra cobrir o cabelo, pra não precisar desenhar o cabelo direitinho. E o macacão era uma roupa única, que não precisava fazer blusa e camisa. Tá vendo? Os caras muito espertos, cara. Então ele fez só isso, ele fez o design, montou um macacão, um boné e um bigodão. Eu, aquela de brasileiro, não queria fazer o trabalho direito. Ah, eles não podiam fazer o trabalho direito. Era uma pessoa. Porra, eles podiam. Você disse que eles colocaram, que eles não quiseram fazer o cabelinho detalhado. Não, mas não era que dá pra fazer, como você não tinha pixel pra fazer o cabelo detalhado. Agora você imagina, imagina o Mario de Black Power, cara. É, eles são coisas muito esquisitas. Caralho. É, mas 82 já tinha tecnologia pra isso. É. It's me, Mario! Eu acho que depois do Donkey Kong Jr. teve o jogo do Mario, o primeiro jogo dele, né? Só que dele. Que ele estreou, que ele era o personagem principal, a história se passava atrás dele nele. Que é o primeiro jogo de plataforma linear 2D do Mario, que é o Mario Bros. Porque aparece o Luigi, né? Que é o irmão dele. Aí chegamos no primeiro jogo que eu joguei esse jogo. É. Tinha muito macete na segunda fase do segundo mundo. Não. Você ia por cima. Por cima do negócio. Em cima da fase, pegava os três caninhos. E era o Map Zone, que é a primeira vez que aparece um Map Zone, que você pode pular para outro mundo. E ele também é. Uma coisa interessante do Luigi é que Luigi significa similar em japonês. É. Porque eles não tinham nem assim a ideia de que nome vou colocar. Pô, Mario parece um nome italiano mesmo. Vou botar Luigi. Em japonês, Luigi, né? Porque L é R. E é similar. Se você botar lá, digita lá no Google Tradutor, similar em inglês para japonês, vai falar Luigi. Aí ele passou a ser o nome do irmão dele. Porque ele é exatamente igual. Era simplesmente o Mario, em vez de ser feito de vermelho, azul e preto, ele era feito de branco, verde e a cor de pele. Porque ele não era aquele verde com azul que ele é agora. Ele era branco e verde. É, o Luigi era praticamente um irmão gêmeo do Mario, né? É. Nesse momento eles eram exatamente iguais, só com roupa diferente, né? É. Porque no filme eles são tio, né? Um é tio do outro, acho que o Mario é tio do Luigi. Não, esquece, viu? Nem sei, mas olha só, do filme. Esse Mario Bros, ele não era o Super... A gente falou Mario Bros, o Super Mario Bros é esse de fase. O Mario Bros era aquele que tinha dentro do Super Mario Bros, né? E essa muita confusão do Super Mario Bros, né? As pessoas acham que o primeiro jogo é Super Mario Bros, porque descarta o Mario Bros. Acho que é simplesmente uma continuação, um extra do jogo, né? Aquele joguinho exatamente que você tinha uma lutinha, você contra o Luigi, né? Ou acho que era um contra o outro, né, bom? É, era a competição de ponto. Você tinha os dois, quem fazia mais ponto ganhava. Aí era uma tela única mesmo, que você podia ir da parte da esquerda e ir pra direita, você ia ficar mandando infinitamente. É. E que tinha uns caninhos, né? Tinha dois canos, quatro canos. Quatro canos, dois em cima, dois embaixo, os bichinhos caíam do cano de cima, vinham andando pelo cano e iam pro cano de baixo. E você tinha que fazer mais pontos derrotando eles. Pra derrotar eles, você podia bater por baixo e bater num bloco no meio, que era o pole block, que você virava todo mundo. Ficou muito famoso depois. Ficou muito famoso depois que ele foi continuar sendo usado na franquia. E é também nessa fase. Você podia pegar os bichos também, né? Não, você não podia pegar ainda não. Você não podia. Só depois. Podia bater no casco. Não era aquele jeito que você pulava e batia no inimigo. Se você pulasse no inimigo e ele tivesse barriga pra baixo, normalmente, você ia morrer. Ele tinha que estar virado, aí você podia pular nele. Pra você poder empurrar ele e bater nos outros. E aí também introduz os personagens que são os Koopa Troopas, que são as tartaruguinhas. No caso, na época, ainda se chamavam de Shell Creepers. Seria uma coisa como cascos tepradeiras. Também é melhor Koopa Troops, né? Que seria as tropas do Copa, né? É. Que é a tartaruga. Porque aí já colocou, porque né, nesse Mario Bros. Não tinha ainda o Bowser, o vilão. É. E era simplesmente o bichinho que caiu na fase. Simplesmente. Então esse é o Mario Bros, né? Esse é o primeiro jogo do Mario. Do Super Mario Bros 3 tem um joguinho desse extra pra você também jogar. Aí o Super Mario Bros. Confusão também. O Super Mario Bros 1 é que é o jogo de plataforma linear. Eu vi que a gente ficou um pouquinho antes. Que é aquele que vem no All Star. Mario Super All Star do Super Nintendo, que muita gente já jogou. Talvez esse Mario Bros venha a ideia de que o Mario é encanador. Porque tinha lá canos e vários canos, né? E muita gente achava que aquilo era um esgoto, né? Achava que aquela parada era um esgoto e o Mario era um encanador. Quem não pensaria que era o esgoto, maluco? Sei lá, com dois canos. Porrada de cano. Um maluco de macacão também. Caindo um monte de parada dentro, eles falaram. Tartaruga no esgoto. Juntou uma coisa da tartaruga ninja. Né? Tinha caranguejo também. Tinha. Tartaruga ninja que é foda, né? Que barra de piada. Roubaram duas vezes essa piada. Ainda não dizem que no esgoto dos Estados Unidos tem crocodilo? É, não, sei lá. Tartaruga. Só faltou rápido. Pô, sei lá. A própria parada do macacão mesmo que o João falou, né? Porque, pô, o cara naquela época não usava uma roupinha bonita, vou mexer no esgoto, vou ir de terno, né? É, caiu aquele macacão de mecânico, né, cara? E agradecer esse jogo também, que foi o primeiro jogo que teve o Luigi mesmo, né? Que foi graças a esse jogo, por eles tiverem que colocar um inimigo, é igual o Street Fighter 1, né? O Ryu e o Ken era simplesmente um rival. O Ryu e o Ken é simplesmente o mesmo personagem, só que eles mudaram a cor da roupa e a cor do cabelo, pra se poder jogar um contra o outro. E na tempo tiveram que fazer os dois personagens. É a mesma coisa do Mario e Luigi. Eles tiveram que fazer alguém, só que ao invés de ter um trabalho pra fazer um cara totalmente diferente, simplesmente mudaram a cor. Aí depois tiveram que fazer o Luigi, né? Bom, Super Mario Bros, né, que a gente falou. O Super Mario Bros é aquele que já tem a paradinha pra você pular. Aquela paradinha que você pula. É, já tem a bandeirinha, quando você agarra no final. Ele é bem mais simples, assim, os bichos são meio esquisitos e a tela mexe sozinha. Você começa o jogo, ela já vai mexendo pra direita e você tem que acompanhar a tela. Você não pode correr muito, não pode ficar pra trás. É mesmo, né? Ele já tem essa mecânica que é um pouco meio chata, né? Algumas fases continuaram assim. E é aquele negócio que tem, eram só, eram 8 mundos mesmo, só que cada um deles tinham 4 fases. E você precisava resgatar a princesa, que tinha sido raptada. A Peach. A Toadstool, ainda não tinha nome de Peach. Não era Peach ainda. Não era Peach. E você tinha também que, ao final de cada... Na quarta fase de cada mundo, tinha já o seu castelo Fortaleza, que você já enfrentava o Bowser. Sempre aí, o Bowser. Foi o primeiro jogo que tinha... É o primeiro que bota então, o Bowser. Então aí já mudou totalmente a história, né? Mas jogou. Era simples. Porque tinha uma história mesmo. Porque até ali o Mario era usado simplesmente como personagem que eles tinham pra fazer vários arcades. Aí nesse jogo ele introduz o universo inteiro. Você bota o Mushroom Kingdom, bota a princesa e bota o Bowser. Aí que entra a franquia. Aí a gente seria como se começasse mesmo. Né? Aí começa o mundo inteiro do Mario. Também porque é o primeiro jogo pro NES, que foi o primeiro console pra família, pra ficar dentro de uma casa da Nintendo, né? Não do mundo, gente, é da Nintendo. Os outros jogos do Mario eram jogos de arcade, aquele jogo que você vai na loja, tem lá, né, Roma? Então mudou muito, por isso eles tiveram uma história, né? Eles tinham com que poder trabalhar mais, né? Depois desse, né, no Japão, lançaram o Super Mario Bros. 2. Mas era tão difícil, que eles não lançaram fora do Japão. Tá aí o Japão, né, achando que são melhores de todo mundo. Ninguém vai jogar mais que a gente, então para. Vai gatilhar na cara do mundo. Não, maldade não foi escroto, João. Bonito, né, velho? Então, aí eles chegaram a lançar depois no. Eles lançaram muito depois naquela coletânea, de que eu já falei do Super Mario All-Star. Mas isso muito tempo depois. It's me, Mario! Já tinham lançado no Ocidente o que eles chamaram de Super Mario Bros. 2, que era um jogo completamente feito sobre um outro jogo nada a ver do Japão. Que era Yumi Kojo Doc Doc Panic. Nossa, olha o nome. Era um jogo muito esquisito, parecia um bando de indiano, que era uma família com 4 pessoas. Não, era cara... indiano, né? Não, era japonês. Pô, os bichos já pareciam tudo indiano, da mexaria. Eles eram muito esquisitos. Aí ele tinha lá as 4 pessoas da família, cada um tinha um poder especial. Um era mais equilibrado, o outro pulava mais alto, o outro conseguia planar por outro tempo, e o outro conseguia correr e arrancar item do chão mais rápido. E eles pegaram esse jogo e transformaram no Mario. Já tinha... O jogo era da Nintendo. Era da Nintendo junto com uma televisão japonesa que estava fazendo o jogo sobre um programa que eles tinham na televisão. Eles queriam promover esse programa. Só que acabou que eles não iam lançar isso no Ocidente, que esse programa passava só no Japão. Aí a Nintendo foi, modificou o jogo, botou simplesmente... É muito igual, a capa é idêntica, só coloca uma pessoa dali. Eu vou botar a foto disso depois no blog. Aí você vê o Yamajin, que era o garotinho principal, virou o Mario. A Mama, que era a mãe, virou o Luigi. Putaria isso, né? Sacanagem. A Lina, que era a irmãzinha, virou a Peach. E o Papa era o Toad. Pô, e nesse... Toad é um anão, cara. E nesse jogo é que colocou as diferenças principais entre o Mario e o Luigi. Onde o Mario já era mais baixo, era mais balanceado. E o Luigi, ele era mais alto e pulava mais alto. O Mario era gordo, baixo, o Luigi era magro e alto. E isso ficou pra vários outros jogos. Todo jogo que posta essa diferença, o Luigi sempre pulou mais que o Mario. E o Mario é sempre mais equilibrado, né? E você vê que como o Super Mario Bros. 2 é tão diferente que os inimigos são diferentes, a mecânica é diferente, todos os power-ups são diferentes. Cara. Você não luta contra o não Bowser. Tem, não tem o Bowser. Você luta contra o Vart, que é um sapo lá que domina uma terra dos sonhos que eles chamam de subcom, que eles têm que ganhar. Nesse jogo ele bota vários personagens novos. A Peach tá com você, não tem uma... Você joga com a Peach, a primeira vez que você joga com a Peach. A primeira vez que eu conheço tudo. Isso eu ia perguntar, nesse jogo que ela começa a chamar a Peach, né? Não, ela começa a chamar em 93 no Yoshi Safari, mas esse jogo já é depois. Então ela já tá com o nome Peach. E aí você tem a mecânica que já existia algumas coisas também. O jogo copiou coisas do Mario. Já tinha a estrela, tinha moedinha, fazia barulho quando pulava, tinha o pop-lock. Mas aí o Mario adicionou várias coisas. Adicionou o Shy Guy, que é os inimigos com máscara. Adicionou coisa muito importante também. O Birdo, não é tão importante, mas o Birdo... Aqui é uma pergunta. O Birdo é macho ou é fêmea? Eu nunca soube isso. Eu acho que ele é fêmea. O Romulo é fã do Birdo, por isso que eu perguntei. Não, porque o Birdo é a musiquinha do mestre, é muito legal. E o Birdo é o primeiro mestre que você enfrenta. E essa até a musiquinha é ele. Aí o Birdo, na verdade, no livrinho do Mario Bros. 2, Super Mario Bros. 2, tá falando lá que ele é macho. Nossa. Só que ele tem uns complexos meio esquisitos, porque ele acha que é uma garota, então ele coloca aquele lacinho em cima da cabeça. Cara, mas ele é rosa. Nasceu Majibu é rosa também. Majibu é rosa. O escroto também, cara, ele tem uma boca de caçapa, cara. Ele fica cuspindo um ovo pela boca. O macho fica cuspindo um ovo, cara. Mas é muito esquisito. Não, mas aí... Melhor pela boca. O macho coloca ovo, João. Tá, não tem muito. Você não bota o cavalo marinho? Cavalo marinho não. Eu tava desviando. Bom, aí, então ele sugou, o Mario aproveitou muito desse trabalho. É muito do Mario mesmo, da franquia Mario, que ele vai aproveitando várias coisas, né? É, porque esse jogo já era feito pela Nintendo, e até mesmo o compositor dos jogos era o mesmo compositor. Então as músicas nem tiveram muita modificação, mas se você conseguir, por algum milagre, esse Yumi Kojo, Doc Doc Panic, você vai ver que as músicas são quase iguais. É muito parecido. E também bota uma mecânica legal também, que é a primeira vez que você consegue catar objetos no Mario. Muito você boa, consegue muito pular em cima dos inimigos e catar vegetal no chão. Que era isso? É, interessante. Esse catava nabo, cara. O jogo era muito bom. Catava nabo, depois você puxava e vinha uma. No Mario vinha uma Lermaia, que você pegava e aparecia uma porta secreta. É. No jogo original você puxava e vinha uma lâmpada geladinha. Cara, era muito indiano, né? O Rafael jogou muito esse jogo. Eu lembro que você falou que acho que quase zerou, né, Rafael? Eu achava muito bom esse jogo também, cara. E também foi a primeira vez que colocaram um medidor de vida. Você tinha 4 coraçãozinhos, você começava a fase com 2, mas você subia, podia ficar até 4, e você podia apanhar 4 vezes até morrer. Nos outros você apanhava e morria. Morria. Eu joguei esse jogo muito no Mario All-Star, no Mario All-Star do Super Nintendo. Jogar na época que foi lançado. Era muito diferente, né? Era maneiro que era diferente. E o Mario 2 japonês, o que aconteceu com ele? Ele veio para o ocidente como Super Mario Bros. The Lost Levels. Que também tem essa coleção. Que tem essa coleção também. Se você tiver, você pode vir lá jogar. E ver que ele é muito mais difícil que os outros. É muito complicado. Pera aí, eu tô muito confuso. Pera aí. Aí você falou que esse Mario 2 nosso, do ocidente, não veio pra cá. Então como é que o do 1 foi pro 3? Não. Ele não é que ele não veio pra cá. A versão original dele, de Mario 2... Não veio, ele veio essa versão. Qual versão dele? A história é a seguinte: no Japão tinha o Doc Doc Panic lá. Aí quando veio pra cá, transformaram tudo em Mario daquele jogo que eles fizeram lá e jogaram pra cá. E o engraçado é que esse jogo do Mario, que aqui é o 2, lá não saiu também. Demorou a sair depois de um tempo. Aí depois saiu como Super Mario Bros. USA. It's me, Mario! Então vamos pro melhor jogo do Mario pra mim, Super Mario Bros. 3. Na verdade, o próximo jogo que veio na continuidade histórica era o Super Mario Land. Do Game Boy. Do Game Boy. Primeiro jogo do Mario do Game Boy, né? Que o Wario é vivo. Não, esse é o do Wario Land 2. No Land 1, ele tá numa terra lá que eu acho que é Sarasaland, que é a terra da Daisy, que é a outra princesa que você vê em alguns jogos mais novos, que é a princesa que é morena. Neguinho fica falando que o Luigi não pega ninguém, o Luigi pega a Daisy. Então, mas na primeira vez que ela aparece, quem salva a Daisy é o Mario. É. Aí ele derrota o tal de Tatanga lá, num lugar muito doido, e salva. Mas é um jogo só pra Game Boy, não é muito importante, não vi que ninguém que jogou. Mas é legal, divertido. Na história, só. Joguei os dois. Rafael jogou os dois. Você jogou esse ou não? Não, um não joguei jogar. Aí sim veio o Bros 3. Bros 3, o melhor jogo de Mario. Nossa, cara, aquele jogo era muito bom. É primeiro utilizar roupinha, né? Tipo, estrela já tinha, mas aí, primeiro dá opções alternativas para o Mario e Luigi. Adiciona vários power-ups, né? Nesse tem o P. Não, o P? Primeiro tem que começar com a folhinha. Forte, cara. Não, mas tem que começar com a folhinha, virar esquilo lá. Não é folhinha, é uma cauda. Uma cauda. É uma cauda, é a cauda que ele coloca. Na folha. Parece uma pena, você pensa que fez uma pena. Na verdade, qual é o nome do item? Eu não lembro o nome do item. Parece uma pena ou uma flor? A florzinha aparece nesse primeiro ou ela aparece no Super Mario hoje? Não, Super já Mario. Tem no a florzinha no, tem nesse Super Mario, Bros já tem. Já tem a florzinha. Então é o primeiro power-up. O cogumelo e a flor já existem desde do primeiro plataforma, que é o Super Mario. Os dois power-ups principais. E a estrela? Foi o cogumelo. São os três. Isso continua no 2 e no 3... Você já tem, além disso, não, já tem o... No 2 não tem a florzinha. No 2 eu tô falando dos quatro carinhas lá. No 2 não tem a florzinha. Acho que não tem. Rafael, você jogou. Você precisa... Pra estrela, você precisa catar 5 cerejinhas, aparece a estrela. Muito louco. O cogumelo é o que você, quando você vai, usa o Eden Maia com a poçãozinha, abre a porta e aparece o cogumelo pra você ganhar um coraçãozinho. Um coração, é diferente. Não é a mesma coisa, não é a mesma power. E a flor realmente, a flor não tem. Voltando ao 3, também tinha o Hammer Bryce lá, que era o único que eu mais gostava. Roupinha se pegava, ficava com o um escudinho lá atrás, o capacetinho que eu atacando com o martelo. Tinha o sapinho também. O sapo também. É, esse eu acho que teve o que mais veio com o Aerof novo. E nesse eram 8 mundos de novo. As fases eram de 8 a 10 fases por cada mundo. E tem várias diferenças muito importantes nesse, que os mundos agora são temáticos. O mundo 1 é o field, 2 é o deserto. E assim vai. É, né, cara? E as fases são todas repetidas. É o 3 do gigante, caraca. Opa, cara. Aquele, cara. E uma coisa importante também, que o mapa. Acho que 4 conseguia... 3 da água, 4 gigantes. No mapa você conseguia escolher a fase que você ia. Você tinha um caminho, o caminho podia abrir e você ia, agora eu posso fazer a fase 1 ou 2. Aí você podia escolher, você não precisava fazer sempre linearmente. Ele mudava um pouco. Do nada parecia um baralho assim, o nada não tinha. E tinha muito fase bônus. Tinha aqueles carinhas que do nada tava no mapa já, sem encostar se nele, lutava, né, mano? É, ficava. E você não podia fazer também a fase que você já completou. Em vez de completar a fase, você não volta nela. É, geralmente é aquele velho macete de Mario, né? Você tá precisando de coisa, você vai. É, se você vai vida, você tá numa fase que é uma vida fácil. No World eu tinha uma fase que eu ganhava 50 vidas mais ou menos, cara. Na moral, você pegava a estrela e tava. Quando tinha muito daquelas. Um monte de minhoquinha, né? Que apareceu no Mario 2, aquela minhoquinha. É, o Poke, aquele inimigo do deserto, que é um monte de espinho junto, é do Mario 2 também. Veio nesse Mario 2. E é um personagem importante, o Chomp. É, o Chomp também é do Mario 2. Bom, Mario 3, cara, voltou a ser um reino do cogumelo. A Peach voltou a ser sequestrada por... O Bowser. Não, gente. Sempre. Maldito. E no final de cada mundo, depois que você derrotava o castelo, aparecia o barco, aquele barco voador, que era, tinha sempre fase chata, vários clássico, tiros. Né, cara? Aí o Bullet Bill, que é um personagem também desse. Muito importante agora. Muito importante. Que você depois derrotava um dos filhos do Bowser, os Koopalings, nesse navio, aí você passava pro próximo mundo. Tem uma coisa que eu tô lembrando, cara, que em cada mundo você tinha um rei lá, que tava transformado em alguma coisa. É mesmo, cara. Quando você passava, você fazia o segundo mês, você matava o mestre desse mundo, você fazia o rei voltar ao normal. É que você pegava o cetro. Tinha o cetro, né, cara? Ou seja, não era só a Peach que tava fodida no jogo. Ela ajudava os outros carinhas. Isso que não voltou a mostrar em nenhum outro jogo, né, cara? Tipo, voltou. Porque aí depois o reino do cogumelo ficou tipo como um lugar só, onde só tem a Peach reinando. Porque tinha o rei pedia pra você fazer as coisas. Não tem mais o rei pedindo nada. A Peach é a princesa, mas não deixa o rei direito. Não tem mais os caras, né, cara? Não, se ela não morreu, ela seria a rainha. Não, mas ela. É mesmo, cara. É muito esquisito, né? A eterna princesa, Peach. É pra alimentar. As mentes. Uma coisa que não pode ser falado. Eu sabia pegar todas as três flautinhas desse jogo. Pois é, cara. Flautinha que era absurdo, né, bro? É, você pulava de mundo. Ah, flautinha pulava de mundo. Eu ia perguntar o que é flautinha. Eu só zerei o 3. Eu confesso que eu só zerei o 3 com aquela flautinha. Fala a verdade. Eu comecei. E pra ser mais escroto ainda, com a flautinha do primeiro mundo. Quando eu chegava no quarto ou no quinto, eu não conseguia passar. Aí eu pegava, eu tinha flautinha do primeiro mundo, eu ia lá e usava. É, mas no primeiro mundo você pega duas flautinhas, né? Você pega mais uma no segundo mundo da. Deserto, só assisti do jogo. É, eu joguei pouco do Mario, eu nunca peguei uma flautinha, que eu lembro. E só fui até o mundo 5, assim, porque eu alugava muita fita, né? Nessa época, é a diferença grande daquela época, que pouca gente tinha uma fita, assim. Você alugava muito. Então eu alugava, salvava o meu jogo, quando eu pegava de volta, um desgraçado tinha apagado. Cronologicamente, veio o Mario Land 2, que é o que aparece o vilão Mario. Eu joguei esse um pouquinho. Eu joguei também esse. É, tem uma coisa a dizer também, você falou que você salvava. É o primeiro jogo do Mario pra você poder salvar o Mario 3, né? Antes dele, o Mario Land, o 2, o Super Mario 1 é o primeiro jogo pra você poder salvar. Que eu saiba, é o primeiro que salva. No Mario All-Star, mas aí já era refeito, dá pra salvar todos, todos, o primeiro, né? Segundo, terceiro. Mas fora isso, mas fora isso, eu não sei, eu joguei. Eu acho que não dava, na moral. Não, talvez o 2 já dê pra salvar assim. Eu acho que do 2 tem lá uma coisa assim. Agora eu não sei, porque eu joguei no All-Star. Era Password, não? Antigamente. Não era Password, tinha só. Porque eu joguei, mas eu joguei no All-Star também, tinha na save com o time. É, aí eu não sei, talvez eles arrumaram, isso eu também não sei. It's me, Mario! Mas aí depois disso, né, veio o jogo que eu mais aluguei quando eu tinha, que é o Mario World. Tá, eu, Mario o meu Super Nintendo veio com o Mario World, então eu agradeço. Deu sorte, eu veio com futebol, também jogava muito. Nossa. Superstar Soccer. Mas aí eu alugava muito Mario World. E sempre apagava. E o Mario World veio, foi a primeira vez que eu apareço um personagem, um dos personagens brilhantes do João, o Yoshi, né? Não, o Toad. Falando nisso, uma pergunta. O Toad aparece pela primeira vez no 2 ou ele aparece no 1? O Tom personagem jogável é no 2. Ah, no 1 já aparece. Mas o 1 já aparece na história. Ah, porque tá. Já aparece o povo, a espécie Toad. Ah, e tá. É interessante, né? O Toad, o personagem Toad, ele carrega o nome da espécie. Ele não tem nem nome. O nome dele é Toad. Não, eu, Yoshi. Eles têm o nome da espécie. É, o Super Mario World já era um mundo, mas é aquela parada, é um mundo só, né? É, ele não tinha a mesma mecânica dos sete mundos, eram sete mundos mais dois secretos, mas ele tinha a diferença que você podia apertar, eu acho que era Start ou Select, que você via todos os mundos de longe, então você tinha aquela ideia de continuidade, mas cada espaço daquele era um mundo. É mesmo. Eu ia falar, era um mundo, tinha um castelo que passava. É, tinha castelinho, né? Eles simplesmente colocaram isso pra dar uma ideia de um jogo mais assim, junto, uma terra só. E era muito bom. E tinha bom, a peninha, que você tinha a capinha pra voar. Aí tipo, era o principal que foi adicionado, é a peninha. E você voava, era o Cape Feather, sei lá, alguma coisa assim. Alguma coisa assim. E o legal é que as fases, eram 72 fases no total, e algumas fases já tinham duas saídas. Não tinha, tinha várias. Aí eram 96 saídas no total, você vê, 72 fases, 96 tinham saída. Essa é diferente, tinha saída fase com duas saídas. Saídas diferentes. Aí você chega, geralmente uma fase, a saída é a base que você vai andando faz, e a outra ou é secreta, que você demora pra achar, ou você tem que apertar um botão em algum lugar que libera todos os botões do mundo, isso era muito legal. Você apertava aquele outro botão. Muito louco, né, cara? Aí tinha vários negocinhos e você passava no outro portão. Tinha o mundo da estrela, que era um mundo secreto, que você só podia passar com a chavinha. Mas tinha pra você passar com o normalzinho, né? Que tava subindo e descendo lá, que era do Rio. Você podia passar por lá, você voltava a fase, você não passava a fase. É, tem uma fase que é a última fase do mundo da floresta lá, vamos dizer assim, dentro da floresta, que o caminho certo pra você ir pra ilha de chocolate lá depois não é você seguir ela linearmente reta e cruzar o negócio, é você entrar no último cano e que lá você vai pra um outro negocinho que você cruzava. Por exemplo, tinha um amigo meu que ele nunca conseguiu zerar Mario World dessa forma porque ele não conseguia achar esse caminho dessa fase. É muito louco, cara. É. E outra coisa interessante é que ele bota um movimento a mais no Mario, que na mecânica desse jogo é muito importante. Ah, é o spin, o jump com spin. Ah, o jump com spin. Que é que você apertava a bolinha, você ia pulando e podia furar os lugarzinhos. É, não, verdade, muito importante. É, você era muito importante que você tava numa plataforma, você tinha que passar pra baixo, você podia rodar alguns blocos. Ia quebrando. Né? Quebrava eles. Eu pensei que era aquele que você abaixava a cabeça e deslizando. Esse é muito importante. Esse eu não sei se tinha nos outros, mas... Não, acho que tinha no 3, cara. Não sei, eu acho que tinha no 3 isso. Se abaixar, você ia correndo, abaixava a cabeça. Correndo já abaixando. No 3 tinha, com certeza. Eu acho que esse tinha também. Esse tinha. O outro tinha. E o 3 já tinha também, com certeza. E eu gostava muito do Yoshi nele. O Yoshi você fazia várias coisas, né? Você pegava o Yoshi, só era chato quando você chegava no castelo, numa casa do Bula, que deixava ele pra trás. Você não perdia ele, pelo menos. E o barulhinho do Yoshi quando você muda nele, cara? Clássico. E você tem o Yoshi, você aquele negócio de você comer uma tartaruga verde, só cuspir o caca, vermelha, cuspir a fogo. E a roxa lá você voava. Aquele era muito bom. Muito e a musiquinha? A musiquinha do Yoshi, toda vez que você montava no Yoshi, tocava aquele negocinho com bombozinho assim, era muito Nossa, legal. Nossa, é, né, cara? É porque o Shigeru Miyamoto é um grande fã de bombô, né? Acho que todo mundo sabe disso, porque... Eu não sabia disso, mas que todo mundo sabe disso. Donkey Kong foi um jogo que foi até bem famoso, teve até dois... Foi pra você usar com bongô. E depois teve o Joker com o Jungle Beach, que era pra você usar com bongô também. É porque o Shigeru Miyamoto é um cara muito doido, né? É, muito doido. E esse foi o único que teve o Yoshi de cor diferente. Teve o Yoshi de cor diferente. Não, eu gostei. Que voava. Eu acho história, eu acho lenda. fazia mesmo idade que você comesse em qualquer casco. Não, qualquer não. O azul. Casco amarelo. Sempre que você comesse em qualquer casco, qualquer voava. Casco voava. O amarelo. Sempre que você comesse qualquer casco, ele tá. Batia forte no chão. Batia forte no chão. O vermelho. O vermelho cuspia fogo. Cuspia fogo. Cuspia fogo. Cuspia fogo. Tinha. Caraca, Mario World, você não lembra. Ele era estrela. Todo mundo pegava o Yoshi azul, era. Faz estrela. E aí fica. Qual que era o seu Yoshi favorito? Eu acho que o meu é amarelo, olha só que esquisito, todo mundo gostava do azul. É, eu acho que o meu era do azul mesmo. Eu não sei, eu acho que eu só era verde. Você pegava ele e saia voando com a parada toda. Não, quando ele engolia a parada, eu sou um cara muito ruim, eu prefiro verde com verde clássico. Ah, pelo verde, que eu acho que eu nunca cheguei na fase estrela. Porque o verde, a parada do verde é que, porra, você pode mudar a sua habilidade de acordo com o casco. Os outros não, todo o casco você pegar. Mas... Tinha até um copatrópico que ele era ficar piscando o casco. Aí, de acordo com a hora que você pegava ele, tipo, era uma cor diferente, ficava mudando as cores, né? E na fase estrela, como não jogou, lá tinha como você zerar o jogo. Exatamente. Foi assim que o Alexandre zerou. É, você culpava, né, cara? Você se gostava de alugar, você zerava o jogo em uma hora. Você pegava lá e ia na estrela, ia na última, chegava no último castelo, Você ia na primeira estrela, que é muito fácil, aí você ia passando de fase em fase da estrela, você chegava na última, você ia, como o Papa falou. Você ia pro último castelo, a última estrela direta, ou na penúltima fase, ou na última fase. É uma coisa que eu lembro também, que no último castelo do Papa era assim, eram quatro fases. Era muito maneiro. Aí você escolhia uma das portas, aí você jogava uma fazinha. Aí depois você saía, tinha outras quatro fases, era 4, 5, 6. Primeiro era 1, 2, 3, 4, depois 4, 5, 6, 7, 8. 4, 5, 6, 7, 8. 4. Aí o que acontecia? Eu lembro que a fase 3 era mais fácil da primeira e a quarta era mais fácil da segunda. Combava, aí você combava, chegava na última fazinha lá, tava com escuro, acendia na TV. É, que vinha o Bowser todo maléfico, né? Naquela porra daquele palhaço que ele compra. É, uma xícara com a cara de palhaço voador. Caralho, como é que ele pode ter se sentido fodão naquilo, cara? Na moral, todo mundo deve estar rindo dele, cara. É muito esquisito, cara. E te ajudava, né? Tacava lá. Pouco mulherinho, um pouco. Nessa. Nessa época também é que foi lançada a história em quadrinhos do Mario. Que era Super Mario Adventures. Eu vi isso na internet, não fazia ideia que existia. Ninguém sabe. E que são assim uns 12 ou 13 episódios que contam uma historinha lá do Mario e Luigi. É aquela coisa básica, que eles estão no Poroto Castelo, a princesa é raptada, o Bowser quer casar com ela, não sei o quê. Acontece uma confusão danada, uma coisa e tal. E tem até um final meio bobo. Mas é uma coisa interessante, né? Bom, a história em quadrinhos do Mario. Essa questão é melhor que o filme? Com certeza. Qualquer coisa é melhor que o filme do Mario. Ah, eu acho que vai ser bem melhor do que o filme, cara. Aqui, uma pergunta, que aposta. É, tipo, no Mario World, o Super Mario Bros, o Bowser sequestra a Peach, no World ele sequestra a Peach também, no 3 ele sequestra a Peach também, e ele sempre sequestra ela com esse intuito de casar com ela, né? Porque que eu saiba. É, ele é o rei da... Não, precisa de uma rainha. Precisa, lógico que precisa. Claro, né? Lógico que precisa. No Paper Mario eles sacaneiam muito isso, cara. Que, tipo, colocam o Bowser como apaixonado pela Peach mesmo. Ele é apaixonadão por ela, né, cara? Não, tá certo, você não precisa se arriscar. É, é o Deusinho. Ele já capturou ela tantas vezes, não matou, sabe? Tá vendo? De criança. É. Se ele quisesse simplesmente pegar o reino, ele já tinha pego ela matada, pegava o reino. Mas não, ele quer pra ele mesmo. Pô, é apaixonada por ela, né? Apaixonada, muito bonito. E o Mario fica atrapalhando. O Mario é muito chato. Separador de família. Maldito gordo. Mas que ideia, que negócio é esse separador de famílias, cara? Não, você não parou conta, daqui a pouco quando eu falar em outro jogo. É porque eu sei, por isso que eu tô perguntando. Mas aí tem essa parada da estrela também. Ele tem uma parada interessante no Mario hoje, que você completar todas as estrelas, depois você vai pra uma fase, onde ela é tipo uma chave, né? Que as fases são muito loucas, são difíceis. E se você terminar isso, você abre uma parada secreta que todos os Koopa Troopas ficam com cabeça de Mario Luigi. É muito engraçado, cara. Em vez de casco, é tipo como se fosse uma cabecinha. Aí você mata, aquela cabecinha da cabeça do Mario no lugar. É muito divertido, cara. E eu nunca vi mais ninguém fazer isso, pô, eu achava fácil mesmo. Eu que ensinei o Diogo a chegar na fase especial, cara. Especial não da fase, mas especial. Especial. E ele conseguiu fazer isso, eu não consegui. É o segundo que você quer. Aí, eu joguei o jogo de Mario essa semana muito maneiro, cara. De tiro. Porra, nossa senhora, isso aí não é oficial, não é da franquia, então. Não, mas é legal. Eu tinha que comentar isso, que é muito legal, cara. Tá, e depois desse veio o Super Mario World 2, né? Que é o Yoshi Island. Ah, e a Peach chama Peach. Não, ela já chama Peach desde Yoshi Safari. Ah, é. Que eu não coloquei, não tá na lista de história, porque isso aí são as do Mario, a gente tá falando do Mario. A franquia é grande, tem vários jogos. Nesses jogos que a gente não fala, tem Mario Tetris, Mario Tennis, Mario Golf, Mario Baseball, Mario Superstar, Mario qualquer coisa, Mario Basket, essas coisas Smash tudo. Bros. Ele já jogou todos os Smash Bros. Eu não colocaria. Strikers. Como... Mario Strikers. É o melhor jogo de Mario, cara. Strikers. Então vamos nem falar de Super Mario World 2 por causa que é Yoshi Land. Peraí, deixa eu perguntar uma coisa. E o Mario is Missing? É um jogo muito importante também. Mas não é do Mario. Exatamente, não é do Mario. Mas o nome é Mario. E é o primeiro jogo que o Mario, apesar de ter o nome dele, ele não é o herói e na verdade nem aparece. Não, mas no principal é o Luigi. É o Mario World 2. O Mario é a porcaria de um bebê. Chato pra caralho. Não serve pra nada, ele só fica atrapalhando. Você joga com os Yoshis, com vários Yoshis diferentes. E no Mario já não é. No Mario Smith você joga com o Luigi. É a mesma coisa, né? Mesma parada. Não, mas aí o Mario... Não tem o Mario, o Mario subiu mesmo. Fala que esse Mario Smith é um jogo muito bom, cara. Não só porque eu tô falando isso, porque o Luigi é um personagem que eu gosto muito, mas fala nem do Mario. Eu não faço ideia. Ele tá Super Nintendo, né, também? Acho que é Super Nintendo, cara. Quem nunca jogou agora pode procurar aí, sei lá, né? Eu acho que não é contra a lei você achar esse jogo na internet, já que o jogo passou uns 10 anos, 20 anos, né? Acho que é assim, mas se você quiser, faz isso, né? It's me, Mario! Depois disso, né, vem o 64. Aí o 64 é a primeira vez que o Mario vem em 3D. E a primeira vez que o Mario fala! É, que ele tem a voz dele, ele não fala muito, mas ele já fala... Yuppie! Ah! Quem é o dublador do Mario? Acabou a pergunta. É, eu lembrava o nome dele, é John Martinet, sei lá, um negócio assim, não lembro. Eu vi um vídeo dele e ele contou uma história dele, que tinha uma parada lá, os caras queriam fazer um teste de... uma premiação, sabe? Ah, você faz um teste aqui, fazer a voz do Mario, quem ganhar, ganha um jogo do Mario, um negócio assim. Ele foi lá, participou, e falou, pô, como é que eu vou fazer a voz do Mario? Cara? Aí ele falou, pô, o cara ficou duro, baixinho, gordinho, encanador, meio italiano, sei lá. Aí, não, ele não era italiano, ele falou, o que eu vou fazer? Eu vou fazer tipo um italiano. E aí ficou o Mario do italiano. Tanto que tem umas sacanagens, no Mario 64, se você deixar ele quieto, se você não mexer no Mario, ele vai começar a... pepperoni, macaroni, um negócio assim, né? Ele não era mesmo italiano até essa hora. O Mario, a figura do Mario, como a gente conhece hoje, ela foi construída nesses vários jogos. Vários tempos, né, cara? E essa parte que é muito importante do italiano, quando ele ganha a voz, que se mostra. Porque ele fala, mamma mia! Mamma mia no começo, né? Aí você mostra o sotaque mesmo italiano. Pô, pra você ver, né, cara? Até sem querer, Nintendo fez uma parada genial, né? Não, foi... Não pensou no cara como italiano. Deu o nome dele de Mario. Colocou ele gordinho, baixinho, bigodudo. Cara, virou italiano. Se ele fosse italiano, ele ia ter que ser italiano. Nossa, o Mario 64 é isso, ele é 3D, né? E você volta a enfrentar o Bowser no Mario 64 novamente, é a mesma história normal. Mesma história, né? Mas tem várias coisas extras, maneiras, né? Um mundo. Não, é tipo um castelo. Várias sacadas legais, você entrar no quadro pra ser a fase, o castelo. E o próprio castelo é muito legal, né? Assim, o jeito, pô, é completamente diferente. Tem muita gente que acha que é o melhor jogo do Mario, né, cara? Ah, é um dos melhores, assim, que mais marcou também, porque durante muito tempo não saiu mais jogo. O Mario 64 saiu os outros, aí saiu Mario Kart, outros jogos da franquia Mario, mas não o que continua a história mesmo. E nesse jogo também tem vários power-ups importantes, o Mario com metal, Metal Mario, fases clássicas, castelo, a fase do grande pequeno também, que era vários quadros diferentes. E o Lactu, assim, aquele carinha na nuvem, andando atrás de você com a câmera, que aparecia naquele parte de um espelho. É muito legal o Mario 64, joguei bastante. Né? Maneiraço. Eu joguei muito. Joguei, mas não sei o que é gerar aqui. Mas joguei. Eu, sinceramente, eu falei que a maioria das pessoas acha que o Mario 64 é um dos melhores jogos, se não o melhor. Eu não achei muito isso, porque pô, fala muito do Mario World, né? Plataforma e tal. E no 64 realmente foi uma parada que eu estranhei muito. Eu cheguei só até o terceiro mundo e eu não joguei mais. Aquela parada tipo, eu não joguei porque eu não quero. Eu deixei ela encostar, falei, pô, não quero jogar mais. Terceiro mundo, você diz, é o terceira fase? Terceiro ou... mundo mesmo. Mundo? Mas não, é a terceira fase. Não. É, não. É mesmo que tu Bowser, né? Não, é. Você pode falar três. Você entra no castelo e só tem aberto algumas fases. É. Aí você faz aquelas fases, você tem aberto do Bowser, aí você abre outra e vai. Aí depois abre outras e aí eu parei, cara. Mas tem, nossa, tem as fases, as últimas fases, que coisa difícil, cara. Que é, aí ele bota, a plataforma já é difícil você pular no lugar certo em 2D. Em 3D, nossa senhora. Eu tava muita surra pra isso. E ele já volta com a coisa de vida, ele volta a ter barra de vida do Mario. É. It's me, Mario! No Mario 64 já tem o primeiro Paper Mario. Paper Mario é um jogo muito legal, cara. Eu achei, nossa, eu acho que é um dos melhores jogos de Mario. Eu também. Que a mecânica é muito diferente, porque eles fizeram o Mario em 2D num ambiente em 3D. Então você parece um papel e você aproveita isso. E Mario Party? Mario Party é uma franquia separada que já deve ter lançado desde 12. Mario Party 3. Eu lembro do Mario Party 3? É 64. Eu joguei muito com Eu não sei se o 2 é 64. O 3 é 64 também. O 8 é de GameCube. Eu sei disso. Ah, então você sabe que lançou muito. Que eu tenho. Mas eu não sei, né? O Mario Party. Mas o Paper Mario, ele é a história do Mario. Só que ele é tipo parecido com o Mario RPG. Que também é outro jogo. Tem Mario RPG. Tem o Mario Tap Machine, tem vários jogos do Mario, esses aqui são só os mais importantes que a gente tá frisando. E o Paper, você vai, toda vez que você encontra um inimigo, você entra numa tela, tipo um Final Fantasy, você entra numa briga. Muito maneiro. E é você vai escolher se você vai bater no martelo, se você vai bater pulando, se você vai usar item, se você vai usar especial, e ganha experiência, sobe de nível, você subir sua vida, sua magia, ou subir o quanto você pode botar de habilidade especial. É um RPG tradicional. E muito bom, cara. Por vários elementos diferentes. Você joga com uma área e você pode ter amigos, assim, você tem uma tartaruga que te acompanha, faz coisa especial, uma bomba, uma bombete, e tem as chances de falar, a bombete ela veio no Mario 2, então é um personagem muito famoso, que é isso, bombete, cara. It's me, Mario! É, tem um outro jogo também, que esse mesmo sistema do Mario Party, só que com o Mario e o Luigi normal, você joga com os dois. E é muito engraçado, é o porra, o jogo é do Mario. Paper Mario. É. O Super Mario. Mario Luigi Superstar Saga. É de Game Boy Advance. O jogo é muito divertido, cara, muito engraçado. Tipo, tem umas piadas de. Ah lá, o Mario! E o. Como é que é o nome dele? Ah, não sei. Mario Verde. Ah, é, Mario Verde. Nossa, cara, é muito, muito bom mesmo. Ah, Mario, cara, é tão simples. Outro jogo. É Mario. E o outro? Ah, é o Mario. Ele é simples. Só que conforme ele foi evoluindo, Mario Luigi. Ele começa a ter um humor muito legal, sabe? Um humor simples e divertido. Todos os jogos do Mario, o 64 nem tem muito humor, não. É. Mas quando ele chegou, eu não sei se foi chato quando eu joguei. Mas depois desses, todos eles, todo Paper Mario. Paper Mario é muito divertido. Porque o Mario, ele é mudo, ele não fala nada, e todo mundo fala com ele. Tem várias situações engraçadas. E aí o Mario Sunshine no GameCube, a história, o Mario e a Peach vão tirar férias na Ilha de Delfino. Que aparece muito depois, em todos os jogos. É, aparece bastante. Deve ter sido um jogo muito bom, porque... É, ou pelo menos que mudou muito a mecânica. Porque eles gostavam muito de voltar aqui. Se não tivesse feito sucesso, não ia voltar. Tem várias fases de Mario Kart, de coisas assim, você volta ali. O Mario pega a Peach. Nada que foi aparecido, não, nunca. Eu vi mais um Goomba da beijo no Mario do que a própria princesa. É mesmo, Goomba da beijo no Mario direto do Mario. It's me, Mario! Eu acho que o Luigi pega a princesa nas escondidas, hein? Ele não pegava na Morena, não. Eu acho que ele pega todo mundo com o Paulo Luiz. Jogo agora aqui, aquela reforçada. Não, eu acho. A teoria, a torcida de treta de conspiração. Eu acho que o Bowser pega a princesa. Não, vamos revelar isso. É exatamente no Sunshine que isso acontece. Então vamos lá, Rob. Porque tá lá. Alguém sequestra a princesa nesse Mario. Só que não era o Bowser. Não era o Bowser. Era o Bowser Jr. Frisando Jr. Ele é filho do Bowser. E no final do jogo, eu vi isso há pouco tempo, Baby Bowser, o Bowser Jr. lá, ele quer explicar por que ele sequestrou a princesa. O Mario pergunta pra ele. Aí ele fala, porque eu quero proteger a minha mãe. A princesa se mexeu com uma cara assim de, quê? Sim. Pergunta, como assim mãe? Ela perguntou pra ele. Meu pai me falou tudo sobre isso. Ela fica assim, sem entender, assim, e fica um tempo parada. Em vez dela perguntar, o que você tá falando? Você tá viajando, moleque? Como é que você é sua mãe? Ela pergunta, então você é filho do Bowser. Aí você, peraí. Quer dizer que a única coisa que faz sentido, aquela tartaruga com espinho, falar que é filho dela, só pode fazer esse sentido se o pai dele for o Bowser. É um momento da vida dela, ela teve um filho do Bowser e abandonou esse filho. É muito esquisito, assim. Eu vi um vídeo no YouTube, depois você procura, dá um jeito, procura lá a final do Mario Sunshine, e você vai ver, dá muito, muito esquisita a história. Mas aí explica isso tudo, olha só, os jogos do Mario tem 8 mundos. Se você passasse cada mundo em um mês, são 8 meses. tempo que ela ficou grávida. Não, lá. Não, ela foi assim. Ela que foi entrecortada 2 meses antes. Pá. Não, isso daí tirando, às vezes você demora pra passar na fase. É, você sabe como é que você deixa a estação, né? Mas tem uma parada que o pessoal fala que o Bowser, ele seria hermafrodita. Não é uma hermafrodita de Deus, negócio. Tipo uma flor. A flor, ela tem um sexo masculino e feminino. E ela se autofecunda. E ela faz a prole. Então o Bowser, ele bota ovo. Eu não sei direito. Nunca vi um lugar. É, eu não sei. Mas a ideia é que o Bowser, realmente, ele exerce seus próprios filhos, entendeu? Ele sozinho. Mas olha só, presta atenção. Eu acredito que foi um erro da Nintendo esse negócio do Mario Sunshine. Mas eu tava pensando agora. No primeiro Mario que a gente foi sequestrado, não tinha filhos do Bowser. No terceiro Mario, que é o Mario 3, depois do Mario 2, me aparece 7 filhinhos do Bowser. Como? São 7 Koopa Libs. E não falam que são filhos do Bowser. Ah, tá. Na própria história fala. E ele fala que rapa a princesa pra ser a madrasta deles. Isso é explicado no 3. Explicado. Ah, tá bom. No 3 isso é explicado. Aí o que tá? Os filhos, esses 7 filhos, não devem ser da princesa. Mas esse em si, o Bowser Jr., que poderia ser. O que ainda é meio esquisito, de qualquer jeito. O Bowser é um pegador, ele é um viado. Então, é por isso que o Mario atrapalha a família. E a Peach é foda, ela não fica com o Mario, mas ela fica com o Bowser e fica com o Luigi, né, cara? É. Caraca, o Mario aí, mano. O Luigi você que tá inventando. Você que quer. O Luigi sempre tá lá, por que o Luigi sempre tá lá? O Luigi não quer. Como o Luigi é banana? O Luigi tá com medo, não tem nada pra fazer. Ele é dinheiro, rapaz. Come quieto. Ah, eu não tenho nada pra fazer, eu vou lá ajudar mesmo. O Luigi é arroz, só acompanha. Micro-ondas, rapaz. Eu não tô fazendo nada ali. O Mario vinha pra ele e fala assim: ah, agora só comer mulher. Não, vou com você, Luiz, mas vamos junto, entendeu? Aí chega não, no final. É muito legal, tipo, no Paper Mario do GameCube, o Talent Yandor, ele tem, o Luigi aparece, e ele fica com ciúme do Mario, das aventuras do Mario, e começa a ter as próprias aventuras, tentando salvar o mundo, não sei o que. É muito engraçado, cara. Ele escreve um livro, cara, ele escreveu, cara. A tristeza do Diogo, agora eu tenho a prova de que o Luigi não pega ninguém. Porque se ele pegasse alguém, ele não ia atrás do Mario. O Mario chegava pra ele, aí, cara, vamos salvar minha mulher? Não, tô com a minha. Não, ele não fala isso, vamos salvar a mulher. Ele fala, pô, a Peach vai sequestrada. A Peach vai ser... Ah, então... Vou lá fazer o quê? A Peach não é a mulher do Mario. O Mario quer pegar a Peach. O Luigi vai lá porque ele fala, vou aproveitar esse mano. Ela é mole, eu vou pegar ela, rapaz. Vou falar uma coisa pra vocês aqui, o Mario não fala. Ele só não fala no Peach. Ele fala nos outros. Ele não tem muitas frases grandes, assim, mas ele geralmente, ele pelo menos, não é mudo. Chega pro Luigi, mamma mia, vamos lá, sim, vamos. Depois vem os Marios que fizeram muito sucesso, né? New Super Mario Bros, Mario Galaxy, Mario Galaxy 2. O primeiro New Super Mario Bros pra DS, que é aquela volta mecânica de plataforma 2D, mas agora em 3D. Nostalgia, com alguns parâmetros maneiros, assim, que tem um mega cogumelo, que você cresce, fica invencível. Muito maneiro. Outras coisas. Bem legal. Depois vem Mario Galaxy. Eu queria comprar, só que é muito caro o jogo de Wii, então eu não tenho ainda. Mas que a mecânica muda muito. Você tá numa galáxia, você tem que coletar as Power Star. E você vai andando de planeta em planeta, indo com uns negócios que te joga longe. E cada tamanho de planeta influencia uma gravidade diferente. Então é muito legal. Às vezes você tá indo passando, passa um planeta muito grande, ele te puxa. Depois do Mario Galaxy, tem no Super Mario Bros. Wii. No Super Mario Bros. Wii! Que é muito bom. É muito bom. Que aí adiciona. Você pode jogar 4 pessoas simultaneamente que viram pandemônio. Pandemônio. Um mata o outro por engano, ou mata querendo mesmo. É aquelas coisas que você não vê nada na tela, um monte de gente correndo pra lá e pra cá. Ele tem muito do 3 também, né? Esse é aquele bastante. É o que eu tenho. Esse é muito maneiro. Mario Galaxy 1 já ganhou o melhor jogo do ano. O 2 falam que conseguiu melhorar uma coisa que já era boa. Já era boa, né, cara? A música fala que é muito boa, só que aí no 2 ainda junto Yoshi, aí tem uma outra coisa que você consegue furar um planeta no meio, passar pelo outro lado. Claro. Então foi muito doido, deve ser muito legal. Foi a melhor crítica de um jogo que eu já vi na minha vida. Eu nunca vi Um cara pagar tanto pau. O cara ele falou, pô, cara, não quero mais falar, vou dizer, não quero mais ser aquele cara imparcial, vou dizer mesmo. Eu sou fã do jogo e ele foi falando, cara, foi se abrindo, pô. Cara, eu fiquei emocionado que, tipo, com certeza o cara ficou emocionado. Que, na moral, foi muito maneiro isso, cara. E com certeza o jogo foi bom, né? Não tem como, cara. O cara é profissional e vai fazer uma parada dessa, né? Pode até perder o emprego, né? É. Pô, o cara fala, pô, você tem que julgar imparcialmente, né? O cara vai lá e começa a pagar pau mesmo, né, cara? E o último jogo que ainda, acho que ainda não saiu. que é o New Super Mario Bros. 3DS, que é agora pro 3DS. Eu não sei como é que vai ser, se vai modificar muito a mecânica pro primeiro New Super Mario Bros. Pra DS. Eu não sei se é um remake, eu acho que é outra história. Porque simplesmente foi um remake, não vai ser tão graça. E vai sair também o Paper Mario 3D. Ó, esse deve ser legal. Esse tá na minha que lista. Que tem também o Paper Mario do Wii, que a gente nem comentou, que eu também tenho, que é muito legal. É muito divertido também. Que você, de vez em quando, o Paper Mario, o primeiro Paper Mario de 64, você joga de vez em quando com a princesa. É assim, uns 10 minutinhos, mas é muito divertido. Você tá lá presa pelo Bowser, é raptado, você vai andando pelo castelo tentando fazer alguma coisinha pra ajudar o Mario lá na Terra. No outro Paper Mario, você joga com os outros personagens. No do Wii, você joga com o Bowser. Nossa, o Bowser é foda. E com a princesa, cara. E com o Luigi. E depois com o Luigi, no final. Porque o Luigi ainda é meio antagonista, uma coisa meio... E o Luigi, porra, é muito apelado com o Mario, cara. Porque ele pula muito mais alto. Não, é muito mais absurdo. E o Bowser, cara, não tem como. Toda a luta é com o Bowser. O Bowser é muito absurdo. Bowser bate muito. O Bowser bate muito, cara. E além disso, o Mario palpa toda a obra. E ele tem um poder lá que o mundo todo é em 2D, só que quando você aperta o poder do Mario, vira tudo 3D e você consegue... É um poder que você precisa usar. O Mario, infelizmente, você... Obrigado. A princesa da pista também é apelona, né? É invencível quando você aperta pra baixo lá com a... Pelo menos por cinco porradas, né? É. O que eu tô falando do Mario é palpa toda a obra, porque ele já jogou tudo, né? Se fosse aquele cara, ele seria tipo o pai do Chris, né? Ele já foi jogador de basquete, jogador de futebol, jogador de... Jogador de golfe. Esporte já foi todos. Médico, encanador, psiquiatra. Tudo que você pode imaginar. E tem os outros jogos, assim, se o Mario Isaac já tá bem grande aqui, o podcast... Tem todos os outros jogos da franquia, que são aquelas que a gente adora. Quem não jogou várias horas de Mario Kart? É uma maravilha. Aí tem Mario Kart Super Nintendo, Mario Kart 64, Mario Kart GameCube, Mario Kart de Wii. Todos são muito bons. E depois tem também Mario Party. A franquia toda. Tem muito Mario Party, que é muito divertido, vários minigames. Smash Bros. Também, tem que falar. Já te falei, Smash Bros. Não é a franquia do Mario, cara. Pô, só porque tem Bros no nome não quer dizer que é Mario Bros na franquia, pô. Tá certo. Aí tem vários, que tem um que é protagonizado pelo Toad. Nossa, esse é legal. Que é o... Legal? Como você nunca jogou o jogo? Com certeza é legal, cara, é o Toad. O Toad é foda. Tem o Mario RPG. Tem o Mario RPG, que é excelente também pra Super Nintendo. Tem um outro TDS que não tá aí, não sei porquê. Que é o Inside Bowser. Mario e Luigi Inside Bowser, cara. É muito bom. Eu joguei um pouquinho só, mas o amigo jogou mais. Fala que é ótimo. O jogo também você tem 5 estrelinhas. A crítica foi muito boa. Que você tem na tela de cima, você joga com Bowser. E dentro do Bowser, acaba parando o Mario e Luigi que foram diminuídos. E você joga na tela de baixo com eles. Então você tem que fazer, às vezes, coisa embaixo pra mexer no Bowser, pra ele ficar melhor em cima. É muito legal. Que louco, cara. É muito louco. Maneiro, maneiro. Tem o Luigi's Mansion, que não tem nada a ver com o Mario, mas, porra, porque o Mario foi sequestrado, né? Então não tem a ver. E, tipo, o Luigi salva o dia, né? Porque o Mario é foda, né? Não consegue salvar, né? E a melhor parte do jogo é o Luigi tentando achar o Mario quando ele chama ele. Bate na parede. Mario! Não, Mario! A melhor parte é quando ele tá com medo. Mario! Abrir a porta, né? Mãozinha tremendo. A mãozinha tremendo, assim, vai abrir a porta, cara. Porra, numa mansão mal assombrada também, né? Foda, né, cara? E ele cantando a musiquinha. Nha, nha, nha. É muito legal. Essa música é uma das melhores músicas de games, cara. Mano, é muito divertida. It's me, Mario! E é isso, né, cara? Mario é um jogo, é uma franquia enorme. Cara, eu acho que é uma das maiores franquias de games. A gente podia fazer um outro podcast só com nossas histórias de Mario, jogando, mas é mais com Mario. De Mario Kart. Tipo, o Alexandre uma vez falou que o Bananão arrancou sangue dele duas vezes. Ah, não. Meu Bananão arrancou sangue. Nossa, que merda. O jogo já arrancou sangue. Bananão, pô. Bananão do jogo já arrancou sangue duas vezes. Isso daí é. Cara, mas uma pessoa fala alguma coisa assim, cara. É, sem comentários. E é isso, o Mario é um dos jogos que pode ser o mais simples possível. O Shigeru Miyamoto e os outros produtores conseguem renovar a mecânica sempre. E ele se renova e se inova. Ele sempre faz coisas assim que os outros caras, caramba, como é que o cara pensou nisso? E a música, cara, a música, quem que não viaja, pega as músicas do Mario. Eu preparando as músicas para esse podcast, eu ouvi a música de todos os jogos. É muito bom. Você só de peça toca qualquer parte da música e você vai falar, é esse jogo. Eu lembro que eu fiz isso, não sei o que, é muito legal. O próprio Shigeru Miyamoto é um cara que é muito, você falou da inovação, mas ele é muito inovador, cara. As ideias que ele teve, um gorila, um gorila contra um canador, sei lá. De gravata. Caralho, de gravata, né, sei lá, que é até umas paradas que, tipo, só ele tem, né, cara. Então, é a parada do Mario, é único mesmo. Ninguém compara Sonic, Crash, mas o Mario é o maior ícone desse um personagem só de videogame, né, cara? Porque todas, Sonic e o Crash, foram feitos depois do Mario, com certeza, visando arranjar um mascote como o Mario é pra Nintendo. Exatamente, foi. E não acho que só o Mario seja só um mascote pra Nintendo. Você pensou no videogame, se você tivesse que escolher um personagem, falar, escolhe um personagem em todo o videogame que você jogou pra simbolizar. Qualquer faixa etária vai saber que vai ter um videogame. De videogame. Bota o Mario! Mario é inegavelmente o personagem mais carismático dos games. De todos esses jogos muito divertidos, jogos que você não precisa estar. Você não precisa se concentrar, você não precisa estar ali hidrado, jogo que você não tem faixa etária, jogo que é pra família inteira jogar. Então como dizer que ele não é um personagem mais carismático? E sinceramente pra mim é isso, cara. Marcou uma geração e vai continuar marcando durante muito tempo. É o meu herói. Pensei que era o Luigi. Não, o Luigi vence, mas o Mario vai ser não. Muitas tardes minhas, de 12, 13, 14 anos, passei jogando Mario. Então, Mario já faz parte da minha vida e acho que tomara que tenha pro meu filho poder jogar também. Eu vou comprar um Super Nintendo de novo pro meu filho poder jogar. Isso eu vou comprar a coletânea do Wii mesmo pra ser mais fácil. Bom, galera, vamos terminando por aqui. Mas o Piratas Cast que ficou grande, ficou muita falação. Romulo já deve ter contado pra beber uma água, falou pra caramba. Com certeza. Outros como Rafael e João ali, estão quase dormindo, coitado. Mas é isso, nos vemos no próximo podcast. Até lá. Falou. Tchau. Okidoki.